Você sabia que a Automatiza é a única no mundo aprovada pela Liga Europeia de Futebol? E vai estar na maior feira de tecnologia têxtil da América Latina. Isso mesmo, estamos falando da Febratex. E nessa edição você vai poder conhecer as máquinas da empresa número 1 em corte a laser com visão artificial. Venha conferir de perto nossas máquinas a laser que estão revolucionando o setor têxtil. Visite o nosso stand e descubra como a sua empresa pode ser ainda melhor com as máquinas a laser da Automatiza. Anote na sua agenda, do dia 20 a 23 de agosto, em Blumenau. Esperamos você lá!